firme com jeitinho. Para teres um beijo meu agora, tens que pedir-me com carinho. Se quiseres tê-lo sem demora, tens que dizer com muita força que me desejas loucamente, pois só assim a minha boca te dá um beijo quente, quente. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, pede mais amor. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, só assim eu te dou. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, pede mais amor. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, só assim eu te dou. Tens os lábios que preferes, tens que dizer-me já te disse. Ai, muitas vezes que me queres, tenho que ouvir com muita força. Tens que provar que te apetece, pois eu não dou a minha boca logo à primeira que aparece. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, pede mais amor. Queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, só assim eu te dou. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, pede mais amor. Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Pede mais, só assim eu te dou. Desta há pouco, dá cá mais um beijo. Estou ficando louco, dá sabes dar. Tenho mil vontades para te beijar. Mais um beijo, como desta há pouco. Dá cá mais um beijo, estou ficando louco. Dá cá mais um beijo, só tu sabes dar. Tenho mil vontades para te beijar. Dá cá mais um beijo, como desta há pouco. Dá cá mais um beijo, estou ficando louco. Dá cá mais um beijo, só tu sabes dar. Tenho mil vontades para te beijar. Dá cá mais um beijo, como desta há pouco. Dá cá mais um beijo, estou ficando louco. Dá cá mais um beijo, só tu sabes dar. Tenho mil vontades para te beijar. Dá cá mais um beijo, como desta há pouco. Dá cá mais um beijo, estou ficando louco. Dá cá mais um beijo, só tu sabes dar. Tenho mil vontades para te beijar. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. O que aqui vou contar passou-se em certo lugar, lá para os lados de Alportel. E quem nesta história entrou foi alguém que se chamou José Maria Pincel. E quem nesta história entrou foi alguém que se chamou José Maria Pincel. José Maria, honrado e sério, coveiro de cemitério, com diploma que prova, recebeu uma empreitada para fazer uma noitada na abertura de uma cova. Recebeu uma empreitada para fazer uma noitada na abertura de uma cova. Depois da cova marcada, pegando na sua enxada, foi cavando hora após hora. Mas a cova desabou e o pobre do Zé ficou só com a cabeça de fora. Mas a cova desabou e o pobre do Zé ficou só com a cabeça de fora. Coitado do Zé Maria, fez enorme gritaria e até chamou pela mãe. O mortal ter acordado diz para o Zé todo zangado: não deixes dormir ninguém. O mortal ter acordado diz para o Zé todo zangado: não deixes dormir ninguém. Um bêbado que ia passar, ao ouvir alguém gritar, sente um arrepio pela espinhaça. Para desvendar o mistério, lá entrou no cemitério e foi ver o que se passa. Para desvendar o mistério, lá entrou no cemitério e foi ver o que se passa. Viu o Zé Primitivo a gritar que estava vivo e o bêbado muito espantado. Pôs-lhe o pé na cachimorra e diz-lhe: estás uma porra, tu estás é mal enterrado. Pôs-lhe o pé na cachimorra e diz-lhe: estás uma porra, tu estás é mal enterrado. Thank you. conheci, aquilo que eu senti foi do fundo do coração, foi loucura, foi paixão. Não imagino estar sem ti, tu és tudo que eu vivi. Estar sem ti um só segundo parece cair o meu mundo. Não imagino estar distante dos teus lábios um instante. Eu ficaria perdido, a vida perdi o sentido. Se eu morrer de amor por ti, não te quero ver chorar. Quando o coração parar por tanto te amar. Se eu morrer de amor por ti, o amor não morrerá, minha alma ficará por tanto te amar. Se eu morrer de amor por ti, mesmo quando estou ausente, o amor fica presente. E as mágoas da saudade vão comigo, é verdade. Não imagino estar sem ti, tu és tudo que eu vivi. Estar sem ti um só segundo parece cair o meu mundo. Não imagino estar distante dos teus beijos um instante. Eu ficaria perdido, a vida perdi o sentido. Se eu morrer de amor por ti, não te quero ver chorar. Quando o coração parar por tanto te amar. Se eu morrer de amor por ti, o amor não morrerá, minha alma ficará por tanto te amar. Se eu morrer de amor por ti, de amor por ti, não te quero ver chorar. Quando o coração parar por tanto te amar. Se eu morrer de amor por ti, o amor não morrerá, minha alma ficará por tanto te amar. Se eu morrer de amor por ti, se eu morrer de amor por ti. Fique em sintonia com o canal 2. Nas minhas viagens pelo sais do pensamento, mas tenho sempre a certeza, não poderia esquecer de ti, amor. Já não penso em mais nada. Hoje queria te dizer o quanto te amo e te quero. E sem ti fico a sofrer. Dia após dia, o tempo passar, eu faço minha vida na estrada perdido para te encontrar. Nos cantos do mundo procuro por ti, para te dizer, não te quero perder, contigo vou ficar. encontrar-te mais uma vez, de transmitir meu sentimento, dizer-te bem alto o que sinto, para acabar de uma vez este sofrimento. Já não penso em mais nada. Hoje queria te dizer o quanto te amo e te quero, e sem ti fico a sofrer. Dia após dia, o tempo a passar, eu faço minha vida na estrada perdido para te encontrar. Nos cantos do mundo procuro por ti, para te dizer, não te quero perder, contigo vou ficar. Dia após dia, o tempo a passar, eu faço minha vida na estrada perdido para te encontrar. Nos cantos do mundo procuro por ti, para te dizer, não te quero perder, contigo vou ficar. Sabemos se já cravamos alguém. Só nós dois é que sabemos, e o merceeiro também. Só nós é que temos lata para os credores irem no bote. Para nós a vida é barata, somos os reis do calote. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu rolo ao meu. E enquanto esta lata dura, comes tu e como eu. Que falem as bocas tontas, somos cravas, não importa. Temos para pagar as contas, uma tranca atrás da porta. Só nós dois compreendemos como é bom comer fiado, e os bons corpinhos que temos muitos sustos têm custado. Vamos viver o presente e a malta que diga mal, porque o futuro, francamente, é cadeia ou hospital. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu rolo ao meu. Enquanto esta lata dura, comes tu e como eu. Que falem as bocas tontas, somos cravas, não importa. Temos para pagar as contas, uma tranca atrás da porta. Canal 2, da Antena Web. Amanhecendo, um velho rio é se enchendo de gritos e de pregões. E o peixe desembarcado é na lata apregoado, no meio de palavrões. E o peixe desembarcado é na lata apregoado, no meio de palavrões. meio de palavrões. Junto que ali vendia, toda a gente conhecia a Gracinda vendedeira. Dava gosto ouvir cantar e eu sempre ouvi chamar o Rouxinol da Ribeira. Dava gosto ouvir cantar e eu sempre ouvi chamar o Rouxinol da Ribeira. Sua filha ainda garota, tão traquina, tão marota, a pequena Manuela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou que ninguém mais soube dela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou que ninguém mais soube dela. Hoje de negro vestida, chorando a filha perdida, dor sincera e verdadeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o Rouxinol da Ribeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o Rouxinol da Ribeira. Cavaleiro, tenho coisas para dar. Só a ti, linda menina, quando contigo casar. Essas coisas que tu falas devem ser uma fantasia. Se queres, não és capaz de me dar uma porquê. Nem te enganas. Todas que quiseres, meu amor. Comigo, amor, ninguém tem nada com isso. Dou-te coisas de valor, boa carne e bom chouriço. Descansado pelo osso, dás-me vontade de mim. Só quero homem valente para nem me cobrir. Atrevida, nem sequer percebes nada disso. Descobrir à vontade, com lençol ou cobertor, na cama comigo ao lado, serás feliz, meu amor. Não me aborreças, os amigos, quero ter-me ao dia. Se me casasse contigo, muita fome passaria. É preciso ter lata. Pensas que sou algum desgraçado, mas sou bem teso. Eu tenho grande riqueza para sustentar as mulheres. Dou-te duas seguidinhas, as vezes que tu quiseres. No teu palenciado ninguém vai acreditar. Essa riqueza que falas já deu o que tinha a dar. Não me passa de rir. Comigo e vês o que eu tenho para te dar. Só a primeira é que dói, mas depois tu vais gostar. Oh, meu pobre cavaleiro, nada tens para me dar. Prefiro ficar solteira do que contigo casar. Aí é que tu me lixas. Ficar solteira, és muito parva. Não sabes que é bom. Sou um rico cavaleiro, deixa-me ser o teu homem. Goza comigo, menina, não te deixo passar fome. Não quero casar contigo, és um pobre cavaleiro. Se fosse afortunado, não eras homem solteiro. Eu sou solteiro porque quero, meu amor. Mas vou casar contigo.